Tower departure, good evening, 01556, dial departure, climb level 360. By departure, 015-586. It is time to be repassed by that end. More to the end. 1.4. Equador, azul 463, decolado 1000 pés na sua. for a minute. Salvador, boa. 6213, decolado, terceiro anel, passa 2300. Minha 0 Mandoleta, minha 2 na 3. Auxiliary 237, answer. Controle 2067, saída da L e da Foxtrot. Norte registrado. Fala 2, Xané, 62-4, decolado, transfere. Daí é uma quantidade da proa de venda da presença? Pastor Salvador, muito bom dia, trip 9953. Cana 60, bom 9953 aqui. Boa tarde, decolou o perfil da Dael. Pode voar da El, 5021? 40. Controle é o Azul 4089, boa tarde, Livra Mil Pés, Nadael Leda. Já da presente, Leda. É possível voar a Bidex, presente?